A Operação Réveillon, realizada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária em todas as rodovias estaduais, da meia-noite do domingo, dia 29 de dezembro, até a virada desta terça-feira, dia 31, para quarta-feira, dia 1º, registrou 84 acidentes, 3 mortes, 80 feridos e 3 atropelamentos em todo o Paraná. No total, foram emitidos 2.192 autos de infração por excesso de velocidade, além de outras 933 infrações de trânsito. Dos 84 acidentes, 15 foram registrados nas estradas que levam ao litoral, assim como 7 dos ferimentos e 2 dos atropelamentos. Nesta região não houve nenhuma morte, mas foram emitidos 174 dos autos de infração por excesso de velocidade e 331 das outras ações. A Operação Réveillon teve como objetivo oferecer maior segurança para quem utilizou as rodovias e coibir crimes, como excesso de velocidade. No ano de 2012, foram 5 dias de operação e foram registrados em todo o estado 160 acidentes, com 7 mortes, 132 feridos e 1 atropelamento. Já nas estradas do litoral foram 33 acidentes, sem nenhuma morte e com 17 feridos. Os resultados fazem parte do relatório da operação divulgado nesta quarta-feira pelo Batalhão de Polícia Rodoviária, o BPRV. Os policiais militares do BPRV realizaram blitz nas rodovias, fiscalizações de velocidade com o auxílio de radares fotográficos e uso de aparelhos de bafômetro. Thaís Montenegro para a CBN Foz.